Nosso tema de hoje é o título Tudo o que pedires em meu nome, eu o farei. Essa frase é uma frase atribuída a Jesus, está no Evangelho de São João. E quando a gente lê ela, vou repetir, né? Tudo o que pedires em meu nome, eu o farei. A gente entende que tudo aquilo que nós fizermos e colocarmos o nome de Jesus como avalista, ele vai fazer para nós, é o que está dito, né? Agora tem que saber se nós concordamos com essa frase ou não. Se nós achamos que isso é viável, se isso pode acontecer. A gente às vezes não questiona, porque uma coisa, quando ela está escrita, ela tem um caráter de verdade muito grande. E quando ela é atribuída a alguém como Jesus, então torna-se uma verdade absoluta. Nós temos alguns problemas de tradução e de interpretação nos textos evangélicos. Quando nós pegamos eles ao pé da letra, nós entendemos uma coisa que não é o sentido que aquela frase quer nos dar. Porque senão, por isso aqui, nós estamos simplesmente delegando a ele a resolução daquilo que nós queremos. E quantas vezes nós colocamos o nome dele, invocamos, para pedir alguma coisa, e essa coisa não aconteceu do jeito que a gente gostaria que ela tivesse acontecido. Algo aconteceu, e a gente às vezes nem percebe como, ou o quê. Mas não aconteceu como a gente queria. A gente às vezes pede assim por alguém que está doente, para que aquela pessoa seja curada. Invoca tudo o que nós conhecemos, aquela cura às vezes não acontece como nós gostaríamos. Então, tem alguma coisa errada com a frase. Situações materiais mais diversas da nossa vida atribulada, onde nós às vezes estamos nos escabelando por um problema e nós, desesperados, pedimos, oferecemos alguma coisa em troca para que aquele problema seja resolvido. Quando nós oferecemos alguma coisa em troca, normalmente não é para Jesus que a gente está se dirigindo. Porque senão ele seria um negociador, né? Alguém que, eu te dou isso aqui, mas tu tem que fazer tal coisa. Ele imporia condições para nos auxiliar. Então não é Jesus. Nós estamos nos dirigindo a outro ser. Tudo isso é só para a gente tentar entender o que significa essas palavras. Quando ele falou isso, e o sentido das palavras dele, eram que, através da nossa fidelidade à proposta que ele estava nos apresentando naquele tempo, e que é válida ainda hoje, através da nossa fidelidade, da nossa fé, de acreditar que sim, é possível modificar algumas situações da nossa vida. Algumas não, poderiam ser todas. Talvez não do ponto de vista que nós queremos. É bom ressaltar isso. Nós temos uma visão muito material. Então, na questão da cura física, nós queremos resolver um problema. Pelo andamento natural das coisas, ele está se resolvendo da forma correta. Nós é que não entendemos e não aceitamos. Então a fé é um entendimento muito profundo do que significam todas as coisas que estão acontecendo. Porque se existe um Deus, e nós acreditamos, tudo que acontece, acontece porque Ele permite. Não porque Ele determina que vai ser assim, vai ser assado, mas porque Ele permite. A lei, as leis universais, a lei de Deus, como se diz, ela é uma linha reta, ela é em frente, contínua, reta, sem desvio. Nós, pela nossa vontade, pela nossa tendência de muitas vezes achar que essa lei é muito dura, muito difícil de ser cumprida, ou simplesmente numa ideia equivocada de adiar aquele procedimento, digo, ah, hoje não, vamos deixar para amanhã fazer isso. Ou, às vezes nós nos achamos com muita idade e que a vida já passou muito, então a gente diz assim, se tiver reencarnação, quem sabe na próxima eu corrijo o que eu não quero corrigir hoje. Nós adiamos, nós colocamos à margem dessa lei, ou nós começamos a nos desviar desse caminho que é reto, nós saímos para um lado ou para o outro. Quando a gente sai para um lado ou para o outro, nós estamos fazendo o nosso caminho. Dentro desse nosso caminho, nós vamos encontrar outros seres como nós, que pensam e que agem e que emanam as mesmas coisas que nós. Então são caminhos de sofrimento, de dor, em que nós muitas vezes recebemos respostas por esses lugares que nós não gostamos, que nos fazem nos sentir não muito bem. Essas dores são o sinal de que nós estamos afastados daquele caminho que é reto. Então nós precisamos voltar. Nós precisamos retornar à sintonia com o alto, com esse Jesus com o qual nós pedimos tantas coisas. Nós temos exemplos na nossa vida prática diária que são muito claros. Quando todos nós que temos filhos pequenos, que nos pedem muitas coisas, e nós, como adultos, sabemos que aquilo que eles estão nos pedindo não é bom para eles, e nós não fazemos. E o certo é, inclusive, orientar o porquê não estamos fazendo. Sendo Deus, então, um Pai bom e justo, e nós pedindo coisas erradas, será que Ele viria nos dar o que nós estamos pedindo? Nós até alcançamos algumas coisas que nós pedimos muito, às vezes muito intenso, né? Mas não é que Deus está nos fornecendo. O universo, o fluxo da energia, ele está espalhado por todos nós. Nós utilizamos esse meio da forma como nós queremos. Nós movemos energias a todo momento no sentido que nós queremos. Então, se nós desejamos o mal, talvez a gente não atinja o outro com o mal que nós desejamos, mas aquele mal se cria com força dentro de mim. E o bem é a mesma coisa. Talvez eu não consiga projetar esse bem para o outro, porque o outro talvez esteja fechado a essa situação. Mas eu estou criando dentro de mim alguma coisa positiva. De qualquer forma, tudo que nós fazemos, nós somos os primeiros atingidos. Sabendo disso, nós podemos racionalmente orientar aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que o Evangelho, ele bate muito na questão do perdão, para cortar vínculos negativos, vínculos de sofrimento, em que nós nos algemamos a alguém. Ele fala da questão de amar no sentido mais amplo da palavra, como uma maneira de pagar o mal que a gente às vezes acha que está sendo dirigido a nós com coisas boas, positivas, para no mínimo anular o efeito daquela situação. Na questão prática nossa, quando alguém nos faz alguma coisa, a gente devolve na mesma moeda. Então, aquela fogueira que é pequena, ela fica um pouco maior. E se o outro dá mais um pouco, a coisa se cria. Quem que vai ajudar a diminuir esse fogo? Se não aquele que tem consciência de que tem capacidade para fazer isso. Nós temos que demonstrar aquilo que nós, no mínimo, aprendemos. Colocar em prática esses ensinamentos que nos são passados há séculos e que está na hora da gente fazer com que eles tenham vigor. Esse título, a gente poderia comparar ele com uma outra passagem do Evangelho que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, ajuda-te, dá o passo na direção que tu quer e o céu te ajuda. Mas coloca em movimento, em prática, todo esse mecanismo de ação que a vida te proporciona, que tu tem capacidade de realizar, de fazer, e não apenas espera que as coisas se resolvam. Nós falamos muito de que o mundo está assim, está assado, que se nós olharmos lá os livros antigos, e livro antigo pode ser 50, 100 anos atrás, não sei, tão para trás, né? Nós vamos ver que essa visão, ela sempre existiu. Sempre houve uma visão caótica do mundo, de que não estava bom, de que era assim, de que era... E enquanto nós, como humanidade, não nos modificarmos, ele vai continuar com essas dificuldades apresentadas, sempre. Porque nós esperamos alguma coisa divina, alguma mudança catastrófica, e que quando nós esperamos isso, nós achamos que nós vamos ficar do lado direito de Deus, nós vamos ser os escolhidos, como alguns nos disseram, porque nós somos os bons. Então aquele efeito catastrófico, ele vai dizimar todos esses que causam essas perturbações que eu estou vendo, e sem me dar conta que eu sou um agente dessas perturbações, através do meu dia a dia, dos meus pensamentos, daquilo que eu faço, eu sou também. Enquanto eu não me assumir nesse tipo de responsabilidade, o mundo vai continuar caótico, como vem sendo ao longo dos tempos. Então, nós temos que até cuidar um pouco do que a gente pede, né? Porque a gente recebe. Então, quando eu peço para que uma situação se resolva, talvez o que aconteça seja a oportunidade para eu resolver a situação. E aí eu não entendo. Então, ampliar cada vez mais a nossa consciência para que a gente possa perceber o que está na nossa mão, o que se coloca de possibilidade de movimento de energia e de bem que cabe a cada um de nós.